A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Bem, 9 entre 10 ouvintes do Agente em 86 vão matar na primeira se eu perguntar quem era o detentor do número telefônico 2360873, Walter Rezende. Você sabia que nem sempre foi esse número? Eu sabia. Qual era o antigo? Eu não lembro, mas eu sei que não era esse. Era 2350873. Aí a Telesp... deu um prefixo só pro SBT, pro Bozo. Então, mas não era só pro Bozo, na verdade, né? Porque até pra pedir pizza lá no SBT, o número era esse. TV Pau, Viva a Noite, Domingo no Parque, Flávio Cavalcante. Pra tudo lá no SBT se ligava pro 2360873. Outro número telefônico marcado nas agendas mentais dos compulsivos consumidores, principalmente consumidores de bobagens, é o mítico 011-1406, Walter Rezende. Lembra? Grupo Imagem? Meia calça Vivarina, Frigidiet... Óculos Amber Vision. Facas Guinso, né? Isso aí arrancava-se grana das pessoas. E nessa de arrancar grana das pessoas... Mas não diga o preço agora. Levando o Amber Vision, você ganha inteiramente de graça essa flanela. E nesse lance aí de arrancar a grana das pessoas, né, ao fazer ali as com que gastassem além dos pulsos telefônicos, um porto-riquenho, ou seria uma porto-riquenha, sei lá, ele criou o serviço de 0900. Sim, é a ideia dele, tá? Qual era desse serviço? Além dos pulsos, se cobrava ali, da parte dele, por conselhos astrológicos. Walter Rezende, você chegou ali a consultar o futuro com o seu xará famoso, o Walter Mercado, o cara que criou o Ligue Já? O primeiro passo para mudar a sua vida é acreditar em si mesmo. Comece agora mesmo a transformar a sua vida. Ligue para um de meus discípulos e faça uma consulta esotérica. Eu liguei e eu tô até agora assim, fiquei impressionada. Com muito amor mesmo, te agradeço, Walter Mercado. Ligue já! Isto pode mudar. Cara, eu preferiria vida. Me consultar com a esotérica da panela de pressão que a gente falou no outro episódio. Nada me tira da cabeça que o Walter Mercado era a Marta Suplicy vestida de toureira. Porque parecia muito. Inclusive a Marta, né, também deu seus conselhos na TV Mulher, só que como sexóloga. Quem não viu, dá uma sacada no Google, os dois são iguaizinhos. Mas o boom desse charlatão... Eu me fudi muito, porque a partir daí eu não tive mais sossego. E toda vez que eu falo meu nome, algo espertinho fala, ligue já, como se fosse a piada mais nova do mundo. Você que faz isso, você é um imbecil. Eu fiz faculdade de marketing e os professores, eles não consideravam o Walter Mercado apenas um guru aí de baboseiras esotéricas. Porque esse bordão dele, o ligue já... Era praticamente um comando para as pessoas gastarem a sua grana ali, né? Com a tarifação extra na conta telefônica. Mas ele se deu bem nessa vida de esotérico do pulso telefônico? Pra você ter uma ideia, ele fez uma fortuna de 20 milhões de dólares só aqui no Brasil. 20? Como tem imbecil? Custava R$4,94 cada ligação lá. Por minuto? Pro 0900. Não, era R$4,94 a ligação que durava uns 6 minutos, conselho esotérico ali. E ele recebia, em média, 4 mil ligações por dia. Caceta. Você vê como é o lance, cara? Nem o Ari Toledo contando piada na Telesp conseguiu adquirir. 130, né? Acho que era o número do Ari Toledo, se me falha a memória. É impossível. E nessa vieram outros serviços também depois de tele alguma coisa, né? Os telesexos, teleamizade. E nisso as TVs, né, foram vendo uma maneira de furar ainda mais nossas retinas e arrancar nossa grana. Os teleprostitutas foram depois disso? Sim, foram depois do... E ele que deu pontapé inicial à putaria também? Eu também. Veja você. Tudo obra do Walter Mercado. Aliás, que país miserável é Porto Rico, né? Nos deu o Walter Mercado, nos deu o Menudo. Menudo, cara, como exporta lixo Porto Rico. Porto Rico, que é um estado americano. Na verdade, é um estado americano. É. O Walter Mercado, ele foi embora do Brasil em 98, depois que a Anatel decidiu dar fim nesse tipo de serviço, né? Proibiu esse tipo de serviço. Ah, é? Cobrado. Porque muita gente confundia o 0800 com o 0900. O 0800 que era na faixa. Daí a Anatel acabou por dar fim nesse serviço, que hoje voltou através do 0300. Também é cobrado e também arranca sua grana aí vendendo alguma idiotice na TV. Eu tenho aqui estatísticas, estudos feitos pelo Instituto Datafoda-se, que muitos porteiros foram demitidos, porteiros de empresa, foram demitidos por conta de gastarem a fortuna relativa ao PIB de um pequeno país da África, ligando pro Walter Mercado, pras prostitutas online e coisas do tipo. É alto índice de desemprego por conta do nosso Walter Mercado. O Walter Mercado foi embora do Brasil em 98 e hoje ele tem outro nome, inclusive, chama Shanti Ananda. Esse nome tem mais a ver com a fisionomia andrógina dele, né? Shanti Ananda. Como diria o Didi, ele solicita, né, cara? Essa Fanta é uva. Só falta começar a te chamar de Shanti também, o Walter. Mas ano passado, o Walter Mercado fez uma previsão para uma rival dele, para a mãe de Iná. Ele previu que a mãe de Iná ia morrer dia 21 de dezembro. Mas você não sabe, a mãe de Iná tinha previsto que o Walter Mercado ia morrer também em 21 de dezembro. Então ambos começaram a se degladiar ali. Deu. É você que vai morrer. E um está processando o outro, inclusive o processo ainda corre aqui no Brasil. Deu empate técnico? É. Agora, eles preveram que ambos iam morrer em 21 de dezembro, no fim do mundo. Cacete, mas previram a morte um do outro no dia do fim do mundo? Falando em fim do mundo, Alexandre, ele quase acabou mesmo, mas foi na casa do nosso ouvinte Diego Molina. Vou ler um trecho do e-mail aqui que ele nos mandou, abre aspas. Eu ficava depenando o Sabiá assistindo Cine Privé e nos intervalos apareciam umas gostosas dando um número de telefone. Lembra disso, Alexandre? Sim, sim. Pois bem, eu liguei de vezes num só mês e mesmo as ligações sendo gravadas, sempre era uma voz diferente a cada ligação. Fato, viu? Eu nunca liguei. Eu gastava pulsos de telefone e meus pulsos praticando amor solitário. Só que a conta disso chegou. Meu pai, enfurecido, não tinha visto que aqueles R$200 adicionais eram para o mesmo número. Não vinha discriminado para quem era, apenas que era um serviço. Meu pai primeiro pagou geral para cima de todos os habitantes da nossa casa. E só então, ao ver que a maioria do valor era para o 0900, ele achava que apenas o Walter Mercado tinha esse serviço. Queria saber quem tinha brigado 40 vezes para o baitola com cara de Hebe. Ninguém se pronunciou. Eu jamais falaria que tinha ligado para a putaria. Aí, por uma luz divina, minha mãe falou, só poderia ter sido a tia Leonice, a tia do meu pai, que era fanzaça de astrologia e que tinha ficado uma semana em casa. Meu pai, ainda puto, decidiu deixar a história pra lá. Só uns 15 anos depois, assumi isso lá em casa. Acreditam que meu pai me fez pagar 200 paus pra ele? Fiquei no lucro. Ele não cobrou os juros. Porra, meu. Mas é verdade, cara. Eu também. Eu acho que eu passei por algo. Você ligou pra. Liguei. Adolescente. Sexo? Né, mas eu. Mas o que que ela fala? Não, isso. Você... Não, era gravado. Ah, então ela. Eu tô. Não, era explícito assim. Ela falava assim: que bom que você ligou. Aí, e era uma ligação, você não tinha como interagir. E ela continuava assim: eu agora sinto as suas mãos passando pelos meus ombros, descendo até os mas meus com essa seios. Voz de aeroporto? Com essa voz de no aeroporto. No meio ela não falava: voo 799, chamada final no portão 3. Devia ser uma baranga master, né, cara? Com uma voz bonita. Enfim, eu usava o mesmo método que o Walter Mercado, porque também não era o Walter Mercado que falava, né, quando se ligava pra lá. Parece que botava um pessoal pra trabalhar. Cara, agora eu lembrei, um ouvinte do Agente em 86 era produtor dessas sacanagens. Olha só. E ele trabalhou tanto, é o Michael, se você estiver ouvindo, Michael, ele trabalhou tanto na parte de roteirização e não sei o que lá, quanto é contratando mulheres. Contratando mulheres pra falar. Ele disse que muito homem de voz fina era mulher. Olha só! Veja você. A gente pode fazer um episódio só dos telesexos aqui, e a gente podia até entrevistar o Marcão. Marcão. Outro ouvinte, o Renan Militão, mandou o seguinte e-mail. Tem um cara que trabalha comigo, mas pediu para não citar o nome dele. Ele disse que o tio dele era segurança do Walter Mercado. E que em noites solitárias, o vidente chamava esse tio. E outros três seguranças para os seus aposentos. Três? Segundo ele, o aposento era cheio de ouro para todos os lados. Qual é o nome do ouvinte que tá afirmando isso? O Renan Militão. Olha, é o Renan que tá falando, a gente só tá... Que é um amigo dele que pediu, o amigo também pediu pra não se identificar. Todo mundo fugindo, né? Igual um sabonete aqui. O ouvinte do Agente 86 deu um curtindo na nossa fanpage lá no Facebook. Por lá dá pra saber os assuntos que vão rolar aqui no nosso podcast, o Agente em 86, que é atualizar toda segunda e quinta-feira. Vocês também podem mandar dicas de episódios para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. A dica desse episódio, Alexandre, foi enviada pela Anelena Mulaert. Que nome curioso, Anelena. Eu não vou falar que é ruim, porque eu já fiz isso aqui no Agente 86 e o ouvinte mandou e-mail me xingando, mas... Então, a nossa ouvinte disse que a tia dela era uma das videntes que trabalhavam na equipe do Walter Mercado. Olha só. Mas, cara, caramba, por mim só tinha roteirista, tinha vidente. Não, tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam pra ele, assim, ligava-se pra lá. Eu nunca liguei pro Walter Mercado, não. Mas ligava-se lá e a pessoa dava uma aconselhada e tal. A nossa ouvinte disse que a tia dela começou lá sem ter poder algum de vidência. Apenas seguia uma cartilha escrita por ele e repetia aquilo para quem ligava. O pessoal de telemarketing é desse jeito. É, tem um roteiro e tal, não fugiu nada. Walter Mercado é um dos precursores do vidente, de fato. É, ele conseguiu ver um grande mercado aí. É. Voltando ao e-mail. A tia viu que isso dava dinheiro e abriu um terreiro de Umbanda em Nova Iguaçu, com a especialidade em fazer amarrações do amor e trazer a pessoa em 3 dias. É, cara, tá vendo? A grana. Outro famoso número ali nos anos 80, se usou bastante, anos 90 também, era o 141. 41? Lembra? Era do CVV, o Centro de Valorização à Vida. Nunca liguei. Não, nunca eu também liguei. Não. Então nunca liguei. Provavelmente não foi um depressivo, você não, era um feliz. Nunca precisei dessas coisas não, cara. Então, mas esse número realmente era muito famoso e eu conheci um cara, ele é meu ex-chefe, que trabalhou no CVV como voluntário, porque você era voluntário, ele era formado em psicologia, e então ele era um voluntário no CVV, ali no Centro de Valorização à Vida, onde os depressivos ligavam e tal. E ele falava, cara, que rolava lá nos corredores do CVV, já aconteceu algumas vezes de pessoas ligarem e se matarem ali ao telefone. Não, conversando com o cara. Não, isso não aconteceu. Uma lenda que acontecia. Caraca. Diz que ninguém tinha se matado ali falando com ele, mas... A pessoa estava falando, mas a minha mulher meteu uma guampa na cabeça, pá! Mas ele disse que pegou algumas mulheres que ligavam lá. Ele ficava aconselhando e tal. Você tem que transar mais. É, exatamente. E acabava rolando. Diz que rolou. Contava que vários. Jeitinho, hein? Esse era, cara. Figuraça. Ele contou vários casos, mas eu lembro de um que era muito engraçado, numa dessas também, que ligou uma moça reclamando da vida. Não, porque eu tenho problemas e plá, plá, plá. E ele acabou marcando também nessa. Ela falou assim: ó, eu vou levar uma amiga. E já foi pensando maldade. Comi as duas. Hoje eu vou. E chegou no devido lugar, ela falou a roupa que ia tá e tal, ele olhou meio de longe, falou, tá um pouco mal vestida, né? E ela falou a roupa que tava e a outra do lado. Na hora que chegou, falou assim, ah, você que é fulano de tal. Aí ele percebeu que a mulher tinha um problema. Que problema? De visão, era cega. E a outra era a guia. E a amiga era a guia dela. A amiga foi embora, largou os dois ali e tal. E ele foi mesmo assim pro motel com essa moça que tinha problema de visão. E lá ela falou assim, você é o terceiro atendente do CVV.